Para quem segue meu canal, com certeza isso não vai ser nenhuma novidade, né? E eu não vejo ninguém, pessoal, aqui no meio masculinista falar sobre isso, né? Ninguém fala, né? Os caras preferem falar só sobre mulher, né? E no meio masculinista, na gringa, isso é comum. O Undead Chronicle já fala há bastante tempo sobre isso. O que é isso, pessoal, que eu tô falando? É a questão racial. O Brasil, pessoal, ele tá num processo de balcanização, tá? No momento, no Brasil, a gente tá num processo de subversão, na qual é utilizado o quê? Violência psicológica. O processo seguido é o de agressão, de violência, né? Já vem pra parte física. E após esse processo de agressão, vem o processo de execução, na qual o indivíduo, que é vítima da subversão e da violência psicológica, da violência física, ele acaba sendo deletado da história. Vocês me entendem, né? O CPF é cancelado. Isso aconteceu no Haiti, né? Isso aconteceu e acontece hoje na África do Sul. Aconteceu na Rodízia, hoje Zimbábue, né? Zimbábue. E tá acontecendo nos Estados Unidos. Se vocês forem no Twitter, né, pessoal, vocês vão ver inúmeros vídeos no Twitter de garotos brancos sendo agredidos gratuitamente por homens, por rapazes, garotos negros. E normalmente é 5, 6, 7, 8, 9, 10 garotos negros linchando um garoto branco até a morte. Inclusive teve um rapaz em Las Vegas, ano passado, se não me engano ele tinha 16 anos, ele foi salvar um garoto branco que estava sendo vítima de bullying. E ele acabou sendo linchado por 16 garotos POX. Nós tivemos agora no início do ano uma guria americana, né, que foi morta, que ela foi agredida covardemente por uma garota negra e ela teve graves danos no cérebro e acabou indo a óbito. E assim vai, pessoal. Na Europa tá acontecendo a mesma coisa, né? E isso tá chegando ao Brasil, tá, pessoal? Nós estamos no processo ainda de subversão, né? Que é violência psicológica, que é a parte de que, né, garotos brancos, homens brancos são maus, que ser branco é ruim, que você tem que ter vergonha de quem você é, da sua cultura, da sua tradição, da sua história, você entendeu? Você não tem cultura, você não tem história, todo mundo pode se orgulhar do que é, menos você, né? E isso é propagado pela imprensa. Isso é propagado pelos veículos de entretenimento, filmes e séries, né? A gente vê essa substituição de personagens na Marvel, né? Personagens que eram caucasianos por personagens subsaarianos. A gente vê isso nas princesas, né? Nós tivemos recentemente a Pequena Sereia. A gente tem recentemente o Homem-Aranha, que agora não é mais o Peter Parker, é outro cara, né? E assim vai, né, pessoal? Isso já tá querendo ser colocado no Superman, você vê série dos Vikings, hoje você tem Viking, que é negro, e não existia isso. Eu lembro de uma série sobre Gladiador de Roma, na qual o Júlio César é um cara negro. Então você vê, né, pessoal, já tá ocorrendo essa substituição demográfica, né, que é o Grand Replacement, que estão reescrevendo a história. E estão tirando o quê? O homem branco do seu protagonismo, né? E a gente sabe que a gente tem um sério problema de garotos brancos que não tem pai, que são criados pela mãe. E a gente sabe, se esses garotos estarem num ambiente onde não tem outros garotos e homens que se pareçam com eles, garotos que ele possa conviver, que se assemelhem a ele, brincar com ele, pra ele interagir, pra ele construir uma educação social, ele vai ter graves danos no futuro, né? Que podem impactar a sua vida amorosa, a sua vida profissional, né? A sua vida familiar. E se ele não tiver um homem na qual se assemelha a ele, dele estar junto, isso é ainda pior, porque ele não vai se espelhar num homem que se parece com ele, vai acabar se espelhando em homens que não se parecem com ele, tá? E isso vai acabar por gerar ainda mais problemas, tá? E semana passada eu tava fuçando o X, né? E eu sigo o R90 lá, que tem uma conta fake lá. E ele fez a postagem de um caso de uma mulher que ela falou que o filho dela tava sofrendo bullying, né? Eu até vou ler para vocês a postagem dela, que é bem interessante. Meu filho chegou na pracinha para jogar, e os garotos disseram que ele não podia jogar, porque ele era branco. Era não, ele é. Os garotos odeiam o Arthur. Já chamei o conselho tutelar, já fui na casa das mães, pais, já falei com os tios. Eles simplesmente não suportam ver o Arthur. Eu de verdade não tenho outra alternativa que não me mudar de cidade. Faça isso. Isso é assustador. Não tenho nem palavras. Esse é meu filho. Ele tem 8 anos e tem sofrido bullying há 3 anos. Já mudei de escola, por isso moro no interior da Bahia e aqui realmente a maioria é preto. E a minoria é assim como Arthur, assim como branco. Então você vê, pessoal, aqui nós temos um garoto branco que vem sofrendo bullying há 3 anos, hoje com 8 anos, então desde os 5 anos que ele está sofrendo isso, já mudou de escola e nada pior, nada melhorou. Você tem o quê? O desamparo estatal. Porque se você não tem comunidade, você não vai conseguir amparo. Você vai ser o quê? Ostracizado. E a gente sabe que a gente vive hoje nessa sociedade anti-white. Então a dor do seu filho não importa. E a culpa não é das pessoas que moram nessa região. A culpa é sua por insistir em viver numa região na qual você sabe que você é uma minoria. As pessoas esquecem, pessoal, que a gente vive numa sociedade tribal, que a gente vive no tribalismo. Se você está numa região onde a maioria não é da sua maioria, quem você acha que ele vai proteger? Você e seu filho? Não, vão proteger os deles. Você está acusando os deles de fazerem algo com seu filho. O seu filho, que a mídia coloca como privilegiado. Aí nesse momento pergunta, onde está o pai do garoto? Ela não é viúva. Não é mesmo, pessoal. A minoria das mulheres no Brasil são viúvas. Ela é jovem ainda. Deve ter o quê? Uns 35 anos? Ela não é viúva. Cadê o pai? Não tem, né? Então você, como mãe, tem que correr atrás quando deveria o pai correr atrás para proteger seu filho. Você vê, uma mulher. Quando não tem um homem para resolver certos problemas, principalmente quando se trata de segurança e bem-estar do seu primogênito, vai correr aonde? Atrás do Estado. Quando se tem um pai e um marido em casa, o pai e o marido resolvem esse problema, não precisa do Estado. O homem, ele é o Estado, ele é a autoridade, ele é a força. Entendeu? Então você fica o quê? Desamparada na mão do Estado. Ainda mais na Bahia, que é um dos estados mais militantes para causas de movimentos negros, tá? É muito forte lá. Então, a coisa mais certa que você pode fazer é pegar suas coisas e ir embora. É pegar essas suas coisas e ir embora. E a culpada é sua, você é a culpada. Porque você ainda trocou de escola, você sabe que seu filho já tá sofrendo com bullying há 3 anos e você insiste em continuar nesse lugar. Há 3 anos tá sofrendo e você insiste. E só agora você vai se deparar, tem que mudar de cidade. E ainda antes de mudar de cidade, você ainda vai buscar amparo, tá tentando negociar ainda. Aí vendo esse post no canal do R90, eu decidi compartilhar na minha página. E deu quase 10 mil views, tá? Na minha página. E eu comentei o seguinte: a culpa é da mãe. Com certeza é missol, e ela é missol, ela é mãe solteira. E como toda mãe solteira é uma fudida, o que é uma fudida, pessoal? Não é que ela deu por aí, é que ela é quebrada financeiramente. Com certeza o filho dela estuda em escola pública, com certeza ela deve morar em conjunto habitacional ou propriedades de baixa renda, casa de baixa renda, bairro de baixa renda. Então ela é uma fudida. Com certeza ela depende de algum auxílio do governo, então ela é uma fudida, tá ligado? Deve morar num bairro multirracial, né? Que nesse caso o quê? Um bairro calergiano. Um bairro que a maioria é o quê? POC. E eu coloquei assim, ó, a minha dica Para pais brancos é simples. É bem simples. Não se divorciem. Cara, não se divorciem. Tipo, quando as famílias brancas eram unidas, você tinha em casa um pai, você tinha em casa uma mãe, as crianças brancas eram fortes. Os meninos brancos eram fortes. As famílias eram fortes. Os bairros eram fortes. A comunidade era forte. No momento que chegou o feminismo e começou o divórcio sem culpa, por culpa dos boomers. Quem matou a comunidade white, the white community, foram os boomers que mataram. Tá? Foram os boomers que mataram. E hoje nós estamos colhendo o quê? As merdas que os boomers fizeram. Quem legislou nos Estados Unidos para o fim da segregação das escolas foram os boomers. E hoje quem é que está sendo linchado, pessoal? As escolas americanas são os boomers? Não. São os netos dos boomers que estão sendo linchados. São as filhas dos boomers que estão apanhando no banheiro das escolas das meninas POCs. Porque os boomers acreditaram nessa lorota de igualitarianismo. Acreditaram nessa lorota de que vamos igualar os sexos porque assim as mulheres vão carregar o peso da sociedade junto com a gente. Não vai. Pelo contrário, dobrou o peso nas nossas costas e agora a gente tem mais responsabilidades, nenhuma autoridade e elas têm todas as benesses sem nenhuma responsabilidade. Tá ligado? Quando você torna elas iguais a nós, você nos faz inferior a elas. Por causa do ginocentrismo. E os boomers não sabem disso. E por causa do pecado dos boomers, hoje você tem o quê? Você tem uma comunidade branca fraca, enfraquecida, uma comunidade que tá perdendo a sua tradição, cultura, o seu lastro, consciência racial, tá ligado? Isso foi muito mais enfraquecido pela questão do divórcio. Então, assim, manter-se junto não é pelo bem de vocês, é pelo bem dos seus filhos. E outra, se você é pai, você tem a obrigação de ensinar seu filho a ser másculo, a lutar e não ficar tirando foto com um gatinho no braço, como se fosse um bebê. Você tem que colocar duas luvas de boxe na mão do seu filho, não um gato. Segundo, eduque seus filhos para ter consciência racial. O que é ter consciência racial? Olhar que existe, pessoal, diferenças entre povos. Nós não somos iguais. Não existe igualdade. Entendeu? Igualdade é uma mentira. O mito da igualdade entre os sexos, homens e mulheres são iguais, não são iguais. Brancos e negros não são iguais, pessoal. Chineses e japoneses não são iguais, eles são da mesma raça, eles não são iguais. Não existe igualdade, tá? Não existe. Ter consciência racial é saber que existem diferenças fisiológicas e psicológicas e biológicas, entendeu? Simples assim. Existem diferenças culturais, existem diferenças de predisposições. A empregos, gostos, costumes. Ter consciência racial é isso, tá ligado? Saber que existe diferença. E que a melhor forma de você criar uma comunidade segura, estável e confortável é viver, interagir e ajudar seus semelhantes. Olha os judeus. Os judeus só moram em bairro judeu. Alguém reclama que judeu só vive com judeu? O pessoal não fala que judeu é rico porque judeu ajuda judeu? Judeu estende a mão para judeu? E aí? Se um POC fala que quer viver com outro POC, em um bairro só de POC, ninguém reclama. Aí quando o Cacau quer falar, não, eu quero viver com os meus, eu quero viver num bairro branco, com pessoas brancas, eu quero trabalhar com pessoas brancas. Meu Deus, esse cara vai preso. Por que a gente não pode? Porque eles querem destruir seu autodeterminismo. E para destruir o autodeterminismo, que eles criaram a palavra racismo. A palavra racismo, pessoal, é uma palavra para anti-branco. Tá? Racismo é igual antibranco. Tá? A palavra racismo foi criada em 1918 por Leon Trotsky. O bolchevique judeu Leon Trotsky criou essa palavra. Todos os russos, inclusive o Alexander Zanitsky, do Arquipélago Gulag, ele fala isso na parte do livro dele, que ele diz o seguinte, que as pessoas que fizeram isso com a Rússia odeiam a Rússia. Que fizeram o quê? A Revolução Russa. Que mataram o Czar. Eles odeiam a Rússia, odeiam o Czar. E eles odeiam a gente. Quando ele fala a gente, ele fala o quê? Os brancos, os eslavos, os russos, eles querem matar a gente. Tem trechos, inclusive do Trotsky, numa revista, falando que eles vão transformar os brancos em macacos, sabe? Em animais, sabe? Que vão destruir a cultura deles, que vão destruir a família deles, que vão miscigenar eles com os outros povos. Na Rússia, todo mundo sabia que os jujubas estavam super representados no governo. Todo mundo sabia. A primeira coisa que o Lenin fez quando subiu ao poder foi passar a lei de antissemitismo, que antissemitismo agora era crime. E era crime com pena de morte. O Trotsky chegou e deu a ideia, falou, não passa essa lei de antissemitismo. Porque você passando essa lei, as pessoas vão saber que a gente está no poder. Então a gente tem que trocar. Passa a lei do antirracismo. E na Rússia, então a palavra antissemita foi trocada pela palavra racista. Entendeu? E pelo crime de racismo na Rússia era prisão perpétua, tortura e pena de morte. Aproximadamente, pessoal, 1 milhão e 300 mil pessoas foram mortas, fuziladas, enforcadas pelo crime de racismo, que constava como crime de antissemitismo. Racismo, pessoal, é uma palavra usada para destruir o autodeterminismo dos povos europeus, dos brancos, para destruir a cultura deles e destruir a raça deles. Entendeu? Então, assim, racismo é uma palavra antibranca. Racismo é uma palavra bonitinha, bonitinha para genocídio branco. Engraçado que ninguém, quando é para falar de onde surge essa palavra, ninguém fala, né? Que só vem estar nos dicionários a partir de 1920, né? Ninguém fala, né? Quando foi que começou isso? Começou na Rússia. Surgiu na Rússia. Que a palavra é uma criação do comunismo russo. Naquele documentário do Brasil Paralelo à História do Comunismo, eles não vão falar isso para você. Mas vocês querem saber onde você vai encontrar isso? No documentário Europa, a Última Batalha. Aí essa moça, ela veio no meu, na minha página e comentou. E eu respondi ela. E a gente entrou no embate. Sabe? E você percebe que a moça é bem burra, pessoal. Bem burra mesmo. É a típica emissão burra que dói, né? Como a maioria delas são burras, né? Pra dar buceta, meu Deus. Agora, pra saber criar um filho de forma decente, né? E não sabe nem o mínimo de interpretação de texto, né? E os filha da puta que curtiram a página dela e foram lá na minha página comentar, são os outros panaca do caralho também, né? Principalmente esses conservagina de bosta. Não entende nada do mundo real, né? Entende nada. Vão acabar igual no Haiti, vão acabar tudo queimado. Igual aconteceu no Haiti, com os franceses liberal. Quiseram pagar de igualitarianista. E acabaram tudo queimado lá. Os filhos mortos, castrados, as filhas estupradas, né? E depois não sabe por quê, né? O conservador imbecil. Aí aquela comentou o seguinte, ó. Você me chama de fodida, diz que a culpa é minha. E ainda quer me dar lição de moral de como eu devo criar meu filho. Você é doente, porra. Você acha que pode falar qualquer coisa das pessoas dessa forma? Vai se tratar. Hã? Puta gourmet, hein? Vai se tratar. Aí eu respondi. Sim, a culpa é sua. Sim, eu estou te ensinando como você deve criar seu filho. Sabe por que eu estou te ensinando? Porque eu sou homem, pô. Uma mulher jamais vai saber como criar um homem. Só um homem pode criar outro homem. Só um homem pode educar outro homem. Entendeu? Mas o que falar de uma mulher que não soube nem escolher um pai pro próprio filho, né? O que esperar, né, de uma mulher que se até o pai do seu filho te abandonou, é porque grande coisa tu não é. Aí eu comentei o seguinte, meus pêsames pelo garoto. Daqui 10 anos, ele será um Zé Droguinha. E é mesmo, pessoal. Com uma mãe dessa, vai virar Zé Droguinha. Se não virar Zé Droguinha, da forma que ele tá sendo emasculado devido ao bullying, os traumas já estão aí. Ele se descobrirá uma mulher trans devido aos traumas e irresponsabilidade materna. Aí ela comentou, ó, você é muito desgraçado mesmo. Você é tão pretensioso que agora acha que prevê o futuro. Cara, meu Deus do céu, mano. Cara, é engraçado. Cara, é uma infantilidade para escrever um comentário, sabe? Mas você prevê o futuro. Isso não é previsão do futuro. Isso é um diagnóstico. Tá aí, os traumas estão aí. O garoto não tem pai. O garoto é uma minoria na cidade que odeia ele pelo que ele é. Ele tá sendo emasculado por causa disso. Ele tem a mídia emasculando ele. Ele tem redes sociais emasculando ele. Ele tem séries, filmes. O entretenimento é masculino através de psyops, que é violência psicológica, o termo certo é psyops. Tá aí. Você é um bosta. Não use meu filho como seu espelho. Ninguém tem culpa de você ser um miserável, desgraçado, ser um imbecil. Aí vai se tratar doente. Tipo sabe, argumento de criança de 18 anos, né? E é isso aí. E um pouco antes, pessoal, de eu responder ela, eu enviei um vídeo, né, pra ela ver, da influencer conservadora holandesa Eva Vladgaart, acho que é o nome dela. Vou colocar até a imagem na tela pra vocês verem. Aquela loirinha bem famosa, que mostrava um garoto, se não me engano, é francês ou é belga, sendo agredido por um grupo de POCs. né? Os POCs começam a zoar ele, bater nele, e depois de bater muito nele, sabe o que os POCs fazem? Colocam ele de joelho e fazem ele beijar os pés deles. E ele vai dando um beijo no pé de cada um. É uns 15 garoto. E depois de beijar o pé de todo mundo, ele apanha mais um pouco. Os garotos meio que queriam, tipo, deixar ele pelado, depois tirar a roupa dele. Você vê, o garoto, ele é agredido, ele é humilhado, é obrigado a beijar o pé dos caras. Por enquanto, ele só tá beijando o pé. Quando esse garoto francês ficar mais velho, ele vai beijar outra coisa. E por que isso vai acontecer? Porque tá sendo emasculado. Isso é o que eu venho falando aqui no canal sobre o Bacha, o Bacha Bazi. Isso é Bacha Bazi. É pegar esses garotos bonitinhos. Por isso que eu falo, pessoal. Quanto mais bonitinho você for, principalmente na Europa, mais humilhado você vai ser. Os caras vão fazer de tudo para te emascular, para te transformar numa menina. E é por isso que você tá vendo essa febre de garotos brancos, bonitinhos, de classe média, virando menina. Tá ligado? Virando menina e dando a bunda pra POC. Por quê? Porque esses garotos na escola sofreram bullying. Normalmente eles moram em bairros multirraciais, criados por mães solteiras. Então lá eles são uma minoria. Lá dentro tem a agenda anti-white. Então eles crescem ouvindo que ser um homem branco é mal, que ser um homem branco é ruim. Isso também acaba tendo um impacto forte na cabeça das meninas, que as meninas não querem se relacionar com um homem branco, porque elas veem que o homem branco está sendo emasculado. Então, se o homem está sendo emasculado, ele está sendo o quê? Fraco. É colocado na sociedade como covarde, como um homem que não consegue proteger, que não consegue prover. Então, por que as mulheres vão se relacionar com eles? Isso impacta na taxa de natalidade. Isso acaba gerando o quê? O plano Kalerji. Relacionamentos interraciais. Vocês podem ver. Enquanto um lado é masculinizado, o outro é masculado. E acontece com o filho dela. Você vê, o filho dela, dessa moça, apresenta todos os sinais de fraqueza. E foi como eu comentei. Eu falei, o seu filho, daqui a alguns anos, daqui a 10 anos, vai virar trans. Vai virar trans por causa desses abalos emocionais que ele teve, desses traumas. Hoje em dia, pessoal, eu vejo assim, não vai ter muita taxa de criminalidade. A tendência é, como o Renato Amorim do 381 fala, a taxa de criminalidade cair. Mas sabe o que a gente vai ver? Um aumento da taxa de quê? De homossexualismo, um aumento da taxa de travequismo, de transexualismo. Esses garotos que sofrem bullying, esses garotos que são desde ser demasculados, você pode ver, há um afastamento da figura masculina. Como há um afastamento da figura masculina, há uma aproximação com a figura feminina. Então, esses garotos vão que ser emasculados, efeminados e logo depois o que? Transexualizados. Não tá mais indo pelaquele contexto do que antigamente a gente tinha, de que os garotos iam para a criminalidade, porque normalmente não tinham pai em casa, então havia um abandono dentro do próprio lar. Então esses garotos encontravam um nicho deles fora do lar, tipo jogando futebol, jogando videogame na casa do amigo, soltando pipa. Hoje em dia, pessoal, a gente vive numa sociedade que não tem mais esse tipo de interação social urbana. Então não dá para mais desenvolver certos talentos e práticas de guerrilha urbana, né? De criminalidade urbana, tá ligado? Então a tendência no, nos próximos anos é a criminalidade cair, porque a gente tem o advento da tecnologia, então os garotos hoje ficam no conforto de suas casas, né? Hoje os garotos usam mais entorpecentes, então isso acaba diminuindo um pouco mais a testosterona. Como mais tempo eles ficam em casa, mais eles convivem com a mãe, menos com outros garotos, mais convivem com a mãe, com as irmãs e tias. Então há aquela emasculação e feminização. Então, como eu mencionei aqui, o filho dela, ele vai ser humilhado. Por enquanto, ele só está sofrendo bullying, né? Por enquanto, psyops, violência psicológica, tá? Mas à medida que ele foi envelhecendo, e ele foi sendo colocado em outros ambientes mais hostis, com esse grupo, a violência não vai ser mais psicológica. A violência não vai ser mais verbal. A violência não vai ser só a exclusão social. A violência vai ser física. E aí ele não vai tancar. E aí é nessas horas que alguns garotos despirocam e fazem merda. Entendeu? Mas o que tá acontecendo é isso. Esses garotos que estão sofrendo bullying na escola vão pro transexualismo. O futuro é isso, pessoal. O futuro é o transexualismo. esses garotos branquinhos que sofrem bullying na escola vão pro transexualismo. E depois vão virar marmita de POC. Vão dar pra algum POC. É isso aí. Porque eles vão ter a mesma mentalidade de mulher. Igual acontece com essas meninas que são criadas em bairros de POC, que só se relacionam com POCs. Por que elas só se relacionam com POCs? Porque elas não foram criadas em um ambiente na qual elas tiveram uma figura branca paterna presente. Então elas não sabem o que é isso. E por ter esse ressentimento da figura de autoridade de um homem branco, elas acabam se relacionando com homens POCs. Tá ligado? E muitas acabam o quê? Na pobreza e na miséria, virando mãe solteira. As estatísticas não mentem. 98% das mulheres que se relacionam, têm filho com homens POCs, acabam na pobreza, acabam na miséria, acabam no bem-estar social. E quando a gente tenta ajudar, a gente sai como errado. E muitos conservadores ainda não perceberam isso. Os conservadores não perceberam isso. Que eu percebi isso. O Undead Chronicle fala isso direto no canal dele. O Turn de Flingmon que fala isso toda hora no canal dele. O que tá acontecendo. Inclusive tem um vídeo no canal Sissification dos Little Sheds que eu falo sobre isso. Recentemente também postei aqui no Twitter. É um vídeo de um... Você vê assim, um menino de classe média alta nos Estados Unidos. O pai Shed, a mãe Stacy, e eles dando uma boneca Barbie pro garoto. O garoto pedindo uma boneca Barbie. E o menino que é um branquinho, loirinho, olho azul. Esse menino vai virar o quê, pessoal? Vai virar trans quando crescer. Vai virar trans. Tu é um homem, ou você tem um filho branquinho, bonitinho, cara, cuide bem dele, se você é pai. Eduque ele bem, masculinize ele ao máximo. Faça ele ter consciência racial, instinto tribal, porque ele vai ser flagelado pela cisificação. Ele vai virar menina, ele vai sofrer bullying, vai virar menininha e vai servir de marmita para outros POCs comer. Não só POC. Outros homens vão comer seu filho. Eu acho que eu me alonguei demais nesse vídeo, pessoal. Acho que eu vou encerrar ele por aqui. Mas, né, pra vocês verem, né? Não adianta. Mãe solteira, pessoal, é um caso perdido, tá? Mãe solteira é um caso perdido. Principalmente mãe solteira pobre. Mãe solteira pobre tem aquela coisa de race blind, né? Tipo, o filho dela sofrendo racismo escancarado na cara. E ela ainda fica do lado do inimigo. Tá ligado? Ainda protege o inimigo. E é engraçado nos comentários que as pessoas que defenderam ela, né? Foram nos comentários querendo me atacar. E você vê assim, é um pessoal tudo também sequelado da cabeça. Tá ligado? O único argumento que eles têm é o argumento do ad hominem. É racismo. Ai, você tá sendo racista. Sabe quem foi tolerante? E se fodeu? Os franceses no Haiti. Os franceses no Haiti foram super tolerantes. O que aconteceu com eles? Acabaram todos mortos. Os filhos foram castrados e estuprados. As filhas foram torturadas e estupradas. E eles foram todos queimados. Eles tiveram que assistir os filhos e as filhas deles sofrerem. É isso que você quer para seus filhos? Que se você acha que isso não vai chegar aqui, você está muito enganado. Eu acho que eu me alonguei demais, né? Era só isso mesmo que eu queria compartilhar com os senhores. Eu espero que todos os senhores passem bem e até a próxima. Bezos, come on Jeffrey, you can do it, pave the way, put your back into it, tell us why, show us how, look at where you came from, look at you now. I must be that bitch cause all these bitches wanna be me, and I must be that bitch cause all these niggas wanna eat me, bag nigga, worry about them stacks nigga, please don't hit my line if you ain't paying for this ass nigga, bitches hear my shit, you know they gotta run it back, I'm a dog, you ain't hollering about them bombs, I'm a...